Conversas Aleatórias. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído semelhante ao soprar de um vento poderoso e encheu a casa onde eles estavam. E apareceram umas como línguas de fogo que se foram distribuindo e pousando uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras linguagens, aquelas que o Espírito fazia que eles falassem. Encontravam-se, nessa altura, em Jerusalém, pessoas piedosas de todas as nações que há debaixo do céu. Ao darem-se conta daquele rumor, a multidão reuniu-se e estava confusa, porque cada qual os ouvia falar na sua língua materna. Então, surpreendidos, diziam: não são todos galileus estes que estão a falar? Como é que cada um de nós os escuta a falar na sua própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, da Líbia, vizinha de Cirene, romanos que tinham aproximado do judaísmo, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, todos ouvimos-nos falar nas nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos assombrados e perplexos e diziam entre si: mas o que vem a ser isto? Outros, porém, gozavam com eles e diziam: eles estão, mas é bem cheios de vinho doce. A emissão 94 de Conversas Aleatórias começa num ritmo tranquilizador, pacífico, e com a voz de Nuno Miguel a fazer as introduções. A segunda introdução, na verdade, o segundo introito, o terceiro, será trazido pelo Joaquim Pereira. Boa tarde. Muito boa tarde. Mais uma emissão para o ar. Apanhem-na bem para... e divirtam-se com ela. Para já no ar, e ainda como cenário de fundo, temos uma música. A voz masculina que escutamos há poucos segundos, há menos um minuto, é a voz do primeiro protagonista de hoje, porque um dos tópicos deste programa da Rádio Antena Web, emitido aos domingos, desta vez para o último dia de novembro, 30 de novembro de 1978. Recuemos até esse dia, que é o dia de nascimento do primeiro protagonista de hoje, que faz parte da efeméride. E porquê? Porque a efeméride é o assinalar do 36º aniversário deste senhor que acabou de falar. O senhor que nasceu a 30 de novembro de 1978, numa freguesia da Guarda, freguesia da Sé, e que tem por nome Rui Santiago. É muito conhecido em Portugal e arredores, não no país todo, como é óbvio, mas em certas zonas do país e também na Guiné-Bissau, onde vai muitas vezes. E eu apanhei aqui um excerto de uma entrevista que o Rui Santiago concedeu em Santa Maria de Lamas, mais concretamente no Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas. Ele já concedeu várias entrevistas, mas para hoje trouxe esta. Isto foi há cerca de um ano, se não me engano exatamente. Foi publicada 19 de novembro de 2013, em que ele se apresenta apresenta sobretudo o seu percurso, este Rui Santiago, que é padre e é missionário. E então diziam que há 15 anos, agora há 16, ele tinha escolhido... Há 16? Não, 18. Pois, 18 mais 8, 36. Portanto, há 18 anos ele tinha escolhido o desporto. Foi até para a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Mas, entretanto, surgiram outras experiências, outras convivências, algumas surpresas, certamente, experiências missionárias para as quais foi convidado e que permitiram contacto com as pessoas de uma maneira muito diferente daquilo a que estava habituado. A confiança que se gera em ambiente de missão e a boa notícia de esperança que temos para dar foram duas coisas que começaram a atrair-me muito. Estou a citar, claro, o Rui. A verdade verdadeira é que nestas coisas do coração, quando pensamos que chegou a altura de tomar uma decisão, é porque já estamos apanhados por dentro. E foi o que lhe aconteceu. Quando eu achei que era preciso pensar de uma vez por todas nos diversos projetos de vida que havia dentro de mim, o projeto missionário já me tinha atraído muito. Intuía que ia ser feliz, e sou, estando com as pessoas desta maneira, partilhando a vida de um certo jeito e com uma certa liberdade de viver em função do anúncio do Evangelho de Jesus. Para quem não sabe, missionário, a missão é espalhar a palavra, mas no fundo também ajudar a ser uma pessoa... Conviver e ser uma pessoa solidária para as comunidades com as quais se cruza. E diz ele, mais à frente, em que o mais fantástico é que acredita que tudo isto, uma vida abundante de Jesus, não é apenas um exemplo que vem do passado, mas é um presente contínuo, cheio de desafios, convites e oportunidades. Eu sublinhei esta frase para já numa segunda pergunta, numa parte mais à frente desta entrevista, porque estamos a falar de quem? Estamos a falar de uma pessoa que eu conheci há uns tempos, o Joaquim Pereira, também já se cruzou com ela várias... Com ela, com ele, com essa pessoa. Com a pessoa. A pessoa é feminino, vamos começar. com essa pessoa várias vezes. E eu já comentei há uns tempos que, acreditando ou não no que vem na Bíblia, tendo fé ou não, se a religião, se neste caso os missionários... O espírito missionário trouxer para junto de nós pessoas como este Rui Santiago, então que acreditem todas no que quiserem. Porque, e Joaquim Pereira compreenderá, e eu estou a trazer isto até também para dar, além de ser efeméride e de ser o primeiro protagonista 2, para dar a conhecer aos ouvintes este nome, pois se quiserem procurem o Rui Santiago e as suas fotografias com barbas e bigodes, em que procurem, e um dia que estejam pessoalmente com ele e o ouçam, e voltando à frase que eu acabei de citar das próprias palavras do Rui, um presente contínuo, mais do que é um exemplo do passado, mas um presente contínuo, cheio de desafios, convites e oportunidades. Porque, a partir do momento em que cruzei com ele, em outubro de 2012, a gente começa a pensar das coisas de uma outra forma, e eu trago isto, pegando outra vez nas palavras dele, como um exemplo para a sociedade. Não é que seja um santinho, ele próprio sabe que não é e recusa-se. Ele próprio se recusa a ser chamado padre, quanto mais da senhora a mim e senhor superior. Mas faz as pessoas pensar com um discurso, e na semana passada falámos aqui nisto, mas noutro contexto, com um discurso próximo das pessoas, em que dá exemplos, lá está, do presente, contínuo, desafios, novos convites, novas oportunidades, mas deixa as pessoas a pensar de como é que seria se nós não. Ou seja, se nós deixarmos de ser tão arrogantes e os egoístas e pensar só em nós e os outros que se lixem, e se nós experimentássemos o outro lado, ser mais tolerantes, mais pacientes, mais cordiais, à nossa maneira, mesmo não andando a espalhar palavra a ninguém, ser também missionários, de ser solidários com o próximo. E este é um exemplo que as pessoas que o conhecem e que entrosaram com ele, há sempre aqueles que ele estava lá muito, eu não quero saber disto, mas a maioria que se cruzou com o osso, digamos assim, e eu fui um deles, e portanto... Os que convivem com ele apercebem-se disso e mudam muitas vezes de pensar. É uma pessoa que é capaz de fazer mudar o pensamento e até a postura. Não é só pensar, é mais que pensar, é fazer os atos. Ainda há pouco tempo foi ele próprio que... Já não sei. Mas sei que há pouco tempo ouvi dizer que... De que adianta nós termos muitos sentimentos se depois não os pomos em prática? E neste caso é que adianta termos mudança de pensamentos se depois não os pomos em prática. E ele traz alegria às pessoas que o rodeiam, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, portanto, enquanto ele está com os seus cursos, o Joaquim também já os ouviu, os seus discursos chamados homilias, ou não, ele também pode falar fora das Eucaristias. Sim. Nos seus cursos de brincadeira, de desafio para a risota e tal, mas de repente, pumba, mandam-lhe uma tacada para as pessoas acordarem, não estamos aqui só na brincadeira, e pensam bem no que andam a fazer. E portanto, volto a dizer mais uma vez, é o protagonista, o primeiro protagonista de hoje, para assinalar o seu 36º aniversário neste domingo, 30 de novembro, e onde está longe, está outra vez na Guiné, lá está, mais um exemplo. Missão. Sim, ele anualmente parece que vai para lá ao final do ano, passa lá uns meses, umas semanas, poucos meses. E a missão dele é o espírito de que... E certamente o recebem lá quase... Eu costumo dizer que se eu escolhesse um Deus na Terra, seria este Rui Santiago. Hein? E eu sou bem que eu estou a dizer, que isto não é normal eu mandar assim um giro cá para fora. Se houvesse um Deus na Terra, seria este Rui Santiago, por causa das mudanças que ele consegue trazer às pessoas. Até o Joaquim Pereira, que já teve a oportunidade de dizer aqui várias vezes conversas aleatórias, que não liga à religião. Já foi, noutros tempos, agora já não. Mas não passa ao lado um cruzamento, digamos assim, um convívio com este Rui Santiago. Não, senhor. Por acaso, até fora da missa, já estive com ele. E a missa, parece uma ou duas, que eu fui assistir com ele. Eu que não sou católico, praticante, porque ao fim e ao cabo sou capaz de ser mais católico que muitos que vão para lá me bater com... Outras conversas, não? Pois. Mas, sinceramente, gostei. Gostei e aquilo que como. Assim, se fossem todas as pessoas assim, este mundo não é o podre em que vivemos. E por aqui paro. Pensei que ia dizer outra coisa, porque o meu avô há uns tempos, num casamento em que você acha que também esteve. Foi a primeira vez que se cruzou com este Rui Santiago, não o conhecia, e já cá fora o meu avô fez questão de viu-o a sair e apareceu-lhe à frente. Dou-lhe os meus parabéns, porque se toda a gente falasse como o senhor, mais gente vinha à missa, mais gente vinha às igrejas e mais gente mudava as suas posturas. Foi a primeira vez que esteve com ele. Não, é lá está. As coisas às vezes as pessoas fazem-se, estudam e fazem-se, mas aqui é um caso. Claro que ele estudou, sim senhor, aprofundou certos conhecimentos. Foi o melhor aluno da altura dele, mas uma coisa é certa. Também vem dele, vem lá. Vais saber, é um serrano, é um Serra da Estrela. E há dizer o que não. É um homem serrano e é bom. E o melhor já vem próprio nele, mas ainda é melhor quando consegue, pelo menos, nem que seja meia dúzia pessoas, é melhor do que nada. Consegue mudar o feitio e a postura, a atitude de cada um no dia-a-dia. Ele tem dentro dele, lá está, o dom de missionário e de cativar. Tem um carisma próprio que atrai as pessoas. Um espírito pacificador, mas ao mesmo tempo é um conselheiro educado e sabe falar. Mas sabe puxar as orelhas pessoas, não é só senhor, mãe, deixa lá. Mas quando cai, olha lá, que tu fazes isto e assim. Mas mesmo nesse momento sabe falar, não é rude, não é à bruxa. Olha lá, não. A falar coisas, a puxar as pessoas assim. Não se pense que este primeiro tópico de hoje não é um assunto pessoal aqui entre nós, por o conhecermos. É para vos dar um exemplo de uma pessoa. Procurem-no e se quiserem conheçam-no. Se gostarem, vão ver que vão gostar mesmo e querer voltar a crescer com ele. Nos próximos tempos não, que ele ainda está lá na África, em Guiné. Na Guiné. Mas se gostarem, vão ver que, como eu disse há bocado, colam-se e vão querer voltar a cruzar-se com ele. Porque, no fundo, acaba por ser um amigo. Não é um padre que está de um lado do altar e é quase inacessível. Só se for para andar atrás dele como em canelas, não é? Que isso é que é o exemplo dos católicos. Pronto, vamos bem mudar de assunto. Ficou aqui a nossa pequenina homenagem. Faltou o bom que eu disse para trazer, para cantar os parabéns. Onde é que está? Tem casa. Ficou no carro, vamos lá. Não, descer. Ficou. Ai, padaria. Ah, pois é, estava fechado. Eu fui à padaria. Fui até à Índia trazer bom e não havia bom. sabem? Resolvem fechar ao sábado à tarde. E eu ainda pensei, mas hoje é domingo. Não, hoje é sábado. Pois, nós estamos a gravar no sábado. Mas também se fosse domingo era a mesma coisa. Também estaria fechado à tarde. Mas pronto, o dinheiro ao menos que eu lhe dei, passo para cá agora o dinheiro do bolo, não fiquei com ele no bolso. Deixei no carro. Pois, claro, cheira-lhe. Agora, bom, vamos para o segundo assunto de hoje. O Rui ficou para trás e vamos a outro também da Católica, que é um bocadinho mais conhecido. Talvez um bocadinho mais conhecido que o Rui, chamado Bergoglio. O Papa Francisco I mandou umas bocas, e por falar em bocas, na terça-feira gostei de ouvir, mais uma vez, quando ele esteve no Parlamento Europeu, a falar lá com os senhores, não vou dizer uma palavra muito feia, os mamões de Bruxelas. Não é só cá. Em que ele diz que a Europa está envelhecida, é uma avó cansada e que este continente deve tornar-se uma referência para a humanidade. E então, ele diz também que a Europa, sublinhou que a Europa está fatigada e pessimista e perguntou, onde está o vigor? Onde está essa tensão em direção a um ideal que inspirou a sua história e a fez grande? Chegou o momento de abandonar a ideia de uma Europa assustada e curvada sobre si própria. Uma Europa assustada e curvada sobre si própria. Chegou a hora de construir juntos a Europa que gira não em torno da economia, mas da sacralidade e, sobretudo, em torno das pessoas. Joaquim Pereira, o que terão pensado os políticos que estavam lá presentes, certamente que muitos terão pensado, enquanto batiam palmas para ficar bem na televisão. Estes gajos não sabem o que é que está a dizer. Estes gajos não se calam. O que interessa é a minha. Qualquer dia leva um tiro. Qualquer dia vais aqui para fora, para a terra dele. Exatamente. Foi preciso um não-europeu chegar ao país. É curioso, pensei nisso na altura. Quase três décadas depois, João Paulo II esteve lá. Há 20 e muitos anos. Mas foi preciso vir um... No Parlamento Europeu. Foi preciso um não-europeu, um argentino, agitar um bocado aqui um... Porque é mesmo isto, é o dinheiro que é importante, e bebê, mas a economia, ou a Europa, mais do que girar em torno da economia, é girar em torno das pessoas. Eu não estou a dizer que há algum dos 200 e não sei quem lá que estavam, se calhar nenhum mudou a forma de pensar, mas ao menos, de vez em quando, sabe bem ouvir nestes palcos estas palavras. E vindo quem vem. O que é que está transformado o mundo? É meia dúzia de grupos que se juntaram, cada um a puxar a brasa à sua sardinha, mas a puxar a coisa para o dinheiro, para o dinheiro, para grandes empresas, e o povinho está quieto ao preto. E depois acontece o que o Papa também falou, que é a falta de um apoio mútuo no seio da própria União Europeia, ou seja, os países europeus entre si não se apoiam mutuamente tal como o Papa desejaria. E depois o que acontece? Surgem soluções particularistas, falando meia dúzia de grupos e tal, há soluções particulares. Eu não sei se as particularistas quer dizer só soluções específicas para aquele caso específico, mas também para interesses particulares. Também é um bocado por aí. Principalmente interesses particulares. Portanto, acho boa esta agitação que de vez em quando o Bergoglio traz. E sendo o palco que foi a nossa notícia da semana. O registo, neste caso registo numérico, é algo que eu sinceramente, Joaquim Pereira chame burro ou ignorante, mas eu pensei que estava a mudar isto. Mas afinal está a mudar, mas é para pior. Eu pensei que isto estava a melhorar. Estou a falar do quê? Dos portugueses que fumam cada vez mais cedo e fumam cada vez mais. Foi feito um estudo, isto em média morrem 30 pessoas por dia por causa de doenças relacionadas com o tabaco, e que a maioria dos estudantes portugueses começaram a fumar entre os 14 e os 20 anos. Foi um estudo da Direção-Geral de Saúde divulgado na terça-feira, também no mesmo dia da conversa do Papa. E então, 81% dos estudantes começaram a fumar regularmente dos 14 aos 20 anos e o primeiro cigarro foi fumado, em média, aos 16. E diz a Carla Farinha, chefe da Divisão de Estatísticas da Direção-Geral de Saúde, que os miúdos têm cada vez mais vontade em descobrir coisas cada vez mais cedo. O tabaco é uma das coisas que descobrem cada vez mais cedo e, por isso, fumam cada vez mais cedo. Dos alunos do terceiro ciclo, ou seja, entre o sétimo e o nono ano, sétimo antigamente era o terceiro e o quinto ano, um quarto, portanto 25%, fumaram nos últimos 12 meses. No ensino secundário, quase metade dos alunos fumou no último ano, que é um panorama ainda mais complicado do que no ano passado. Isto é a história da juventude estar no grupo, não quero ficar fora do grupo, deixa-me entrar aí, já sou fixe e tal, quero mostrar que sou crescido, e depois não deixam. E a droga é a mesma coisa. Mas por acaso eu tinha a ideia que isto estava a mudar, os fumadores estavam a diminuir também nos jovens, mas... O estudo da Direção-Geral de Saúde enganou-me. Agora, um problema muito, muito mais grave, e aí não está especificado, mas na minha modesta opinião, que não fiz nenhum estudo, mas pelo que vou vendo ao meu redor, reparo que há cada vez mais mulheres a fumar e talvez haja menos homens. Porque antigamente era raro ver-se uma mulher fumar, são as senhoras chiques, as senhoras ricalhaças, não sei o quê, porque era fino estar ali com o dedo esticado, com o cigarro na mão. E agora, em qualquer sítio, miudinhas, miudinhas mesmo, traque, lá estão elas. E quando passam pela rua e veem que uma pessoa fuma, ou que vai a fumar, o senhor me dá um cigarro. E olho para elas. Tem vergonha de pedir. E olho para elas e rio. Olha, não digo o que eu digo porque não interessa. E na outra coisa, que é o menos importante, mas o dinheiro que se gasta nisto, semana após semana, e depois, se for preciso, andam a roubar dinheiro aos pais sem. Escondidas, a pegarem dinheiro às escondidas emprestado, digamos assim. Eu, meia culpa. Eu já estou há muitos anos aconselhado a não fumar, mas uma coisa é certa, eu já vou nos meus 77 e digo honestamente, é dos últimos prazeres e também é um vício que já está muito enraizado. Claro que também não fumo por aí fora, fumo poucos cigarros por dia, mas reconheço que se deixasse fumar, pelo menos o dinheiro, fazia-me claro. Jeitinho para o ainda bem que percebeu, porque eu só trouxe isto por sua causa. Está aqui a falar da juventude que fuma e eu estava a ver se você começava a acordar e deixava o maço de tabaco de um lado. Assim já tinha dinheiro para o bolo, para o Rui. Ora bem, a seguir ao registro temos a palavra nova. Volto a explicar, não descobrimos nenhuma palavra, mas deparámos-nos com algo que não sabíamos o significado, neste caso eu não sabia. Vamos ver se o Joaquim sabia. Debacle. Isso é francês. Não, em português, que é debacle. Porquê? Não há palavras para isto, para português? Não é. Isto é uma palavra portuguesa, que é que vai buscar o dicionário. Debacle é uma palavra portuguesa. Sabe o que é que quer dizer? O que é que quer dizer em francês, então, que eu não sei? É uma avaria, uma queda, uma... É, por aí é. Neste caso, debacle é algo que correu mal. É um fracasso. Fracasso. Um mau resultado. Claro. Não sabia. Não conhecia este debacle. Vi isto num título de uma notícia, até pensei que era um erro. Uma não. Falha. Porquê? Olha, debacle. Vem de francês, debacle. Claro. Pois, claro. Porque... somos os copiões. A nossa língua já é tão misturada com origens estrangeiras, ainda vamos continuar... Eu, por acaso, conhecia a palavra. Especificamente ao pormenor. Mas eu não disse logo que era francês. É logo. Até a própria... É um sabichão. Pré-claro. Debacle. Debacle. Ora, aí está. Então, fiquem a saber... quando quiserem ser finos, no meio de conversas entre amigos, ou mesmo nos trabalhos, nos escritórios. Eu sei. Ah, esse trabalho foi um debacle. Foi o quê? Um debacle. Ela vai ser refinesse. Que quer dizer fracasso, um resultado abaixo do esperado, um mau resultado. A frase da semana aconteceu, e o dia? Quarta, quinta-feira. A frase é, chego de automóvel. E foi dita por Mário Soares à porta do estabelecimento prisional de Évora. Nós não vamos aqui falar sobre... já na semana passada não falámos, porque quando nós falámos há uns meses, comentámos há uns meses, acho que foi o caso do MECO, dos estudantes, que foi a praxe ou não. Eu lembro de ter dito na altura, quando falámos vagamente sobre isso, que não ia estar... é a minha perspectiva. Não ia estar a expressar muito ou a dar opinião. Claro que eu posso ter o direito de achar. Mas a frase que eu ia dizer mais é, não sei. Por isso, como não sabemos ainda das coisas, é suspeitas, é um interrogatório, é um inquérito e tal. Nós ainda não sabemos as coisas. Vamos estar aqui a falar sobre a detenção do... pela primeira vez, um ex-primeiro-ministro português foi detido. Mas, trago aqui a frase da semana do Mário Soares. Foi neste contexto, mas podendo ter sido. Porquê é que eu trago isto? Porque o Mário Soares chegou à porta do estabelecimento prisional. Não tenho ideia que foi na quinta... ou quarta ou quinta-feira. E estavam lá, sem surpresas, vários jornalistas à espera dele. E há um que pergunta, como é que chega aqui? E o Mário Soares responde, chego de automóvel. E eu, se estivesse lá, respondia exatamente a mesma coisa. Não estou aqui a elogiar a avaliação do Mário Soares, porque há alturas em que as pessoas, como costumam dizer ao ouvi-lo, há uma pessoa que me costuma dizer que há alturas em que as pessoas deviam saber quando é que deviam ficar caladas. E o Mário Soares também já chegou a essa altura, que ou não sabe muito bem o que diz, ou se é mesmo aquilo que ele pensa. Pronto, está bem. Mas nesse contexto, eu que até considero que neste caso de Sócrates, o jornalismo português, quase todos os órgãos de comunicação social, claro que há, pois, há um ou outro coisa ao lado, ou saber qual é a emenda amanhã à tarde e à noite na prisão, ou a que horas é que o ex-mulher e o irmão chegaram, não sei o quê. Mas, no geral, até acho que a comunicação social portuguesa está a tratar com cuidado e até com seriedade este assunto, desde a outra sexta-feira, madrugada de sábado. Porquê é que eu estou a pegar nisto? O jornalista está lá à espera do Mário Soares. O Mário Soares chega, pode-lhe perguntar se lembra de algum caso onde este estava lá no Partido Socialista, e ele que é uma figura de há 40 anos, mais de 40 anos, do PS, se lembra de algum caso que é bom assim tanto o partido, que pode abalar o partido, se na sua experiência sente que o partido possa ir fragilizado até nas eleições do próximo ano, pode-lhe perguntar se tinha algum indício, claro que eu não ia dizer, mas pelo menos poder perguntar se tinha algum indício, alguma conversa, algum comentário tinha escutado em relação à presumível inocência ou culpabilidade do Sócrates, se tinha conversado com o Sócrates recentemente, como é que ele estava, como é que não estava. Podia fazer essas perguntas. Mas há um jornalista que se lembra e pergunta: Mário Soares, como é que chega aqui? Ou seja, o jornalista está ali há não sei quanto tempo. Ainda por cima de meio colegas, podem trocar ideias e tal. Não foi uma coisa de improviso, porque uma coisa nós estamos aqui a conversar e ser uma palavra, uma frase ao lado. Tem muito tempo para pensar que vai ali chegar um antigo líder do país, um antigo presidente da República. E o que lhe pergunta é, como é que chega aqui? E eu achei, eu ouvi essa pergunta e eu estava a ver na televisão e falei para mim, chego de carro. E ele responde assim, chego de automóvel. Eu respondi a mesma coisa, não é Joaquim Pereira. Okay. Eu gostei dessa frase da semana. Eu já tenho, não é discutido, mas falado acerca de jornalismo. Mas cada país tem o governo e o jornalismo e as condições que permite. Há muitos anos, a esta parte, que o portuguesinho só quer sensacionalismos. Quais são... Deixe-me interromper. Diz. Sensacionalismo, certo. Mas o que é que o jornalista queria? Eu não sei quem é que foi. Pois, sei que foi pergunta, a voz de um homem. Não que, tem nada. Eu estava a esperar que respondesse o quê? Nada. Que o Mário Soares respondesse o quê? Ah, chegou aqui a chorar, você não vê? Era isso que ele queria responder? Não percebi. Mas é. A ideia seria essa, mas sei o... Como é que chega aqui? Mas... É que eu não vejo aí o sensacionalismo. O jornalismo, que tem jornalismo e noticiários, o que tem saída é só sensacionalismos. Ou porque quantos... É os crimes, é aquele que se separou da mulher, é não sei quê. As pessoas gostam de telenovelas. Mas para conseguir telenovela com o Mário Soares, não era preciso perguntar isso. Bastou à saída perguntar-lhe como é que estava e bastou ouvir o que ele disse. Pronto, já chama a telenovela criada. Com o senhor Mário Soares, há muitas telenovelas ao longo destes anos todos. E por aqui, calma. Nós vamos fechar com algo que foi de lamentar esta semana, mas que ao mesmo tempo traz um tópico que já não trazemos há algum tempo, que é uma lição de história. Não é a história dos reis, não é a história da Primeira Guerra Mundial ou da Segunda, mas é uma história da comunicação em Portugal. Ora, nesta semana faleceu o engenheiro Sousa Veloso, certamente Joaquim Pereira lembra-se de o acompanhar durante 30 anos na televisão. Apesar de eu não ser agrário, não falhava uma e com muita atenção, assim como outros programas, como o padre, para as linguísticas do padre, já não me lembro agora, coisas que a nós, eu já era miúdo relativamente, pessoas analfabetas ficavam ali presas, um João Vilaré a dizer poesias. Nós, na nossa ignorância, na noite tenebrosa do fatecismo, ficávamos ali presos ao televisor a ouvir aqueles homens ali a falar à maneira deles. E o Sousa Veloso era um exemplo. E ainda por cima é uma coisa que você gosta. Vai às terrinhas escutar o português puro, o português a falar puro, sobre as terras deles, os animais, as, como as é árvores, que é? As flores. Foram 30 televisão anos. Televisão que ainda não havia telenovelas. As telenovelas eram essas. Também não havia mais nada, as pessoas centravam-se naquilo. Foram 30 anos, desde 1960 a 1990. Tirando os telejornais, foi o programa, obviamente, com maior duração, que teve mais tempo na rádio e televisão portuguesa. Temático, na televisão portuguesa. Temático foi o mais longo. Até só o erro mundial. Foi o programa mais longo. Mundial. Tirando o telejornal, mesmo isso é o espaço noticiário. Internacionalmente. É o programa com 30 anos seguidos. 31? Não, foi de 60 a 90. Não, acho que foi. Eu vi 90. Eu vi o início e o fim e vi 1960 e 1990. Mas não interessa, 30 a 31. Mas acho que os Simpsons vão ultrapassar os 30 anos. Mas já fizeram 25 há pouco tempo. Está. Antigamente também os desenhos animados do Pepe Gonzalez e o Pica-Pau, o tantos outros Patos Donalds. Claro, nós miúdos ficávamos ali presos. Agora, o que eu mais acho mais engraçado, e eu não consigo ver aquilo, não sei porquê, já não tenho mentalidade para apanhar aquilo, mas é adultos, aquilo não, e os temas não é para criancinhas, aquilo não é para, é uns desenhos animados para adultos. Já fala que é dos Simpsons. Aquilo é crítica política e a sociedade, praticamente todos aquilo, os episódios. Muitas vezes até devia ter bolinha. Às vezes, sim. E nós terminamos, não com, não vamos seguir a média que já apresentaram muitos excertos do Sousa Veloso nesta semana. Nós vamos trazer com um excerto que o Herman José trouxe no ano passado. Há quase 2 anos, foi no início de 2013, em que ele, claro que faz um sketch, essa palavra bem portuguesa, do humor. Está. Sketch. Não há palavra para português. Eu gostei, para por isso é que eu disse sketch de propósito. Ah, foi de propósito, para me arranhar. Traz aqui um episódio de humor no seu programa Herman 2013, que deu no ano passado. E claro que é de humor, é para rir, mas ao mesmo tempo foi uma homenagem. E nós vamos colar-nos, vamos seguir essa homenagem que o Herman José e o Andrade trouxeram ao Sousa Veloso e vamos fechar com este tom, um bocado, não todo, com um bocado deste registro sonoro de paródia, mas ao mesmo tempo de homenagem ao Sousa Veloso. E voltamos para... São estes dois. Voltamos para a próxima semana. Na verdade, Juque Pereira, só para o próximo mês é que voltamos. Ah, vamos estar um mês sem fazer nada. Não, é no dia 7 de dezembro estamos aqui. Ah... Então, muito boa tarde e até logo. E fechemos com o Herman imitar o Sousa Veloso. É bonito. Senhores telespectadores, cordiais saudações. É com grata estima que apresentamos os nossos melhores cumprimentos hortofrutícolas a todos os amigos que deixava por momentos a sulfatação dos tubateiros e enxofre do coentro para receber este complexo herziano. Bom, e hoje comigo está esta bela capulhice de Cuba que eu aproveito para cumprimentar. É lá, camarada, sou cubana, sim, senhor. Nasci em Cuba, estudei em Cuba, mudei em Cuba e perdi a virgindade no Alvito. Ora, muito bem, a nossa convidada é a dona Gmidlina, Catarina Eufémia de Stalin. Capitulina da parte da mãe, a Catarina por parte do pai e tudo o resto por parte do partido, presumo. É, sim, homem. E a alcunha Rui Costa por parte do Benfica. Que é questão de dizer que mais vermelha do que eu sou a cara da Cristina Ferreira quando o Goxa faz trocadilhos malandros. Senhores telespectadores, é devido uma palavra calorosa aos senhores deputados que acumulam juntamente com Alberto da Ponte a direção de programas da RTP e que recomendaram o regresso do TV Rural à antena. Eu gosto muito de ver trabalhar e, olha, foi o senhor que me levou a ter esta paixão assolapada para a agricultura de sequeiro. A cara amiga ceifeira está, portanto, contente que tenha voltado o TV Rural. Eu preferia que voltasse a Abelha Maia, o Vicky ou aqueles bonecos de plasticina que eram apresentados pelo grande Vasco Granja, o camarada, aqueles bonecos russos que era da...